para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Soldados, no orgulho! O torneio do poder está cada vez mais intenso. Cinco guerreiros do universo 11 tentaram atacar Son Goku para o derrotar. Nós somos os soldados do orgulho! Caulifla e Kali foram arrastadas para o combate e viram-se em grandes dificuldades para se livrarem dos adversários. Foi então que... Eu detesto que... aquilo... aquilo que eu sou! Kali superou as expectativas de Caulifla e com a sua nova força conseguiu fazer frente aos adversários, livrando-as do perigo. Poder do amor explosivo, a magia das guerreiras do universo 2. Universo 2. Universo 3. Universo 4. Universo 6. Universo 7. 9. 10. 11. São cada vez menos. Pois são. Sanka! Su! Está na hora de mostrarem o vosso poder. Estão preparadas para isso? Ouçam! Muito obrigado, 17 e 18. Agradece-nos depois do torneio! Onde é que tu te meteste, Jiren? Eu quero lutar contra ti. Guerreiros! Muita atenção! Vocês estão preparadas, meninas? Oh, meninas, o melhor lugar para isto é mesmo nas alturas. Chegou a nossa hora! Está na hora de as minhas lindas flores desabrocharem no campo de batalha. Lindas flores. Mas que conversa de malucos é essa? O que é que se está a passar, miúdos? Eu sou a Brienne de Chateau, do Universo 2. Sanka? Que? Surralas. Vamos deixar desabrochar. Vamos fazer soar a canção do amor e da vitória. A canção do amor e da vitória. Está na hora da transformação. Formação. Bri. Bria. Bri, Brian. Formação. Sansa. Kakun. Sankakun. Formação. Su-su, soro-soro, su-soro-soron. Ah, elas estão a transformar-se. Este mais parece um recital de bailado da Companhia Nacional. Não digas as neiras. Isto é um ritual. É o espírito de luta das guerreiras do Universo 2. Sem coração, quem é que fez isto? 17. Foste tu que fizeste isto? Elas estavam em campo aberto. Há algum problema? Mas tu não ouviste, 17. Elas estavam mesmo a transformar-se. A transformar-se? Ouve lá! Hã? Seu maldito! Cada parte do nosso processo de transformação tem um significado. Tu não podes chegar aqui e interferir assim. Eu estou convosco. A justiça de um guerreiro está nos seus gestos. Que falta de respeito, seu mal educado. Ouve, deixa-as terminar a transformação. Obrigada por nos perceberes. Mas não te vamos facilitar a vida. Tudo bem, lutem com toda a força que tiverem. Vamos, mostrem-nos todo o vosso poder. Mas que grande parvalhão! Ele deviera estar a eliminar os adversários antes deles se transformarem! Não há nada a fazer! Afinal, eles são Goku! Vamos lá outra vez! Está na hora de as minhas lindas flores desabrocharem no campo de batalha! Vão repetir tudo! Mas vão repetir tudo, é? Eu sou a Brienne de Chateau! Do Universo 2! E eu sou a Sankaku! Sou Roaz! Vamos deixar desabrochar! Vamos fazer soar a canção do amor e da vitória! Está na hora da transformação! Sim! Formação! Bria! Bria! Bri-Brianne! Formação! Sansa! Kaku! Sankaku! Formação! Sussu! Sorossoro! Sussurossoron! Selvagem! O rugido do amor! Kakuza! Com sonhos e magia! Um golpe de amor! Rosy! Transformação Volta! Esta é a forma mais gloriosa das guerreiras do Universo 2. O nosso nível mortal pode ser baixo, mas o nível de amor é o maior de todos os universos! Eu acho que aquelas miúdas eram mais giras antes da transformação. Quem feio ama, bonito lhe parece. Eu cá acho todos bonitos. Levava todos à minha casa. Bravo! Isto é justiça! É, mas que transformação tão diferente. Então mostrem-nos lá o vosso poder, ok? Aqui vamos! Deixem os sentimentos! Chegar a ter voz! Que cheiro mais nojento! Eu não posso respirar! Eu não posso respirar! A luz do amor! Quem se deixar enfeitiçar por este aroma está perdido! É irresistível e consome-nos por dentro! Guerreiros do Universo 10, controlem-se! Mas que técnica tão horrível! O Son Goku e os restantes? Eles parecem estar bem. Estão a ser muito corajosos. E olhem só para a nossa maior causa de preocupação. Até o bigode se lhe arrebita. O ar, amigo. Parece que o nosso treino árduo está realmente a dar resultados. Assim é que se fala, tartaruga genial. Estamos a perder o nosso terreno. Mudança de planos. Vamos separar-nos e lutar individualmente. Sim. Não se deixem derrotar sem dar luta, amigos. Igualmente para ti. Estão a gostar dos nossos presentes de amor? Ah. Universo 2, andaste a esconder um poder tão irritante. Eu não dava nada por elas, mas alteraram o combate completamente. Exatamente. A verdadeira força escondida por detrás de uma aparência amorosa. Que se deixem inebriar. Ai, que ataque mais palermo, Universo 2. Não me digas que depois de tanto tempo à espera, é só isto tens para mostrar, oh menina, abre os olhos, ok? Mas que impaciente! Isto foi só uma breve introdução. O verdadeiro combate começa agora. Universo 2! Estou a ver! Essa transformação não é apenas para o espetáculo, não? Aqui vou eu! Bola de fogo! Olha para mim! Donzela explosiva! Donzela corda! Ah! A mulher enlouqueceu! Só pode! Foi tão medonho que até me afastei involuntariamente, percebeste, Tata? A carga! A carga! Gira sendo o Universo 10 acabou de ser eliminado. Como é que tu não te desviaste do caminho dela? Toma lá o teu castigo! Toma, toma! Grande resultado! A grande vitória de uma donzela! Parte 1! Gira-sen! Que donzela fantástica! É fantástica a donzela! Vocês viram o ataque do amor e a donzela explosiva? A seguir... A Rosie é perita no ataque de punho de Achaina. Os golpes tornam-se cada vez mais certeiros, mais fortes e mais poderosos à medida que ela ataca. Suave e intensa quando é necessário. São ataques flexíveis, tal como o coração de uma donzela. E a China! E agora? Kakunza tem um comportamento felino e um instinto de um animal selvagem. Ela é uma caçadora nata que acaba com qualquer presa que apanha. As minhas garras e os meus dentes magoam-te? Tu és a minha presa! Tu interrompeste a nossa transformação e vais receber a minha vingança! Ataques contínuos a usar os destroços como ponto de apoio. Ao menos ela sabe aproveitar a arena destruída. Ela arranha, morde e salta. Parece aquela da música do Marco Paulo. Tens razão. Esta arena de destroços é o palco perfeito para Cacunza mostrar o seu verdadeiro poder. Ninguém consegue escapar à rápida sucessão de ataques violentos. Tentar evitá-los é escusado. Uma guerreira selvagem tem a energia ilimitada e nunca para de atacar. Até a presa perder a força. Oi, ele não me parece nada bem. Esta presa vai ser toda minha! Que azar! Tu achaste que ias ter alguma hipótese? Estás a dizer que isto é uma barreira? Eu também tenho alguma confiança no meu poder. Mas nem acredito que caíste, a sério. Tu estavas a fingir que eras fraco. Aqui a presa és tu. Não passas de uma presa! Adeusinho. Boa! Ela vai sair para fora da arena! Vical! Cacunza, fizeste um bom trabalho! Foi graças a ti! Obrigada, Vical! Não! É o meu dever ajudar-te, Cacunza! Oh, Vical! Cacunza! Ai, que cena mais comovente! Esta é a cooperação através do amor do Universo 2! Cale-se lá com isso! Vocês viram? Ela puxou-a para dentro da arena! Estes guerreiros alados são uma grande chatice! 17! O que é que tu queres? Não me digas que estás em dificuldade. Precisas de ajuda? Eu estou bem. Ao lutar com aquela criatura, eu comecei a pensar nos animais da ilha e fui desleixado. Vamos lá acabar com isto. Eu vou ajudar o resto da equipa. Sim, e eu vou dar cabo daquela presa. Boa caçada, Cacunza! O quê? Vical! Não me parece que ela vá conseguir continuar. Vical do Universo 2 está fora da arena e foi eliminada. Não! Tu não passas de uma presa! Os guerreiros alados são uma chatice. Por isso acabei com ela. Maldito! Maldito! Maldito! Tu não passas de uma presa! A assistência à donzela chegou! Cacunza! E Brian! Já te disse que ela é a minha presa! E eu vou vingar-me pela Vical! Cacunza! Muito bem! O amor está do teu lado, Cacunza! Se eu não estiver a meio da transformação! O quê? Ele usou a luz como ponto de apoio! Foi por isso que ele disparou antes! Ei, mas isto é permitido? Sim, é permitido! O teu estilo de luta ensinou-me umas coisinhas. Kakuza! Muito bem, 17. Mas explica-me uma coisa. Tu não usaste nenhum desses ataques quando nós lutámos na ilha? Eu sabia que tu ainda tinhas muito para mostrar. Kakuza, do Universo 2, foi eliminada. Boa! Muito bem! Ele deu cabo de duas de uma vez! Este aqui é o 17! Além de teres interrompido a nossa transformação, ainda derrotas a Vical e a Kakuza! Eu nunca te irei perdoar! Uma donzela em fúria! Há cada vez mais guerreiros eliminados no Torneio do Poder. Faltam 39 minutos até o destino dos universos estar decidido. Satan, vamos lutar contra os guerreiros do Universo 10 juntos. Os meus ataques estão a ser todos defendidos e isto não está a resultar. Mas eu não vou recuar. Eu vou libertar todo o meu poder até chegar à vitória. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Gohan é implacável. O confronto com o Universo 10. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.